Sim, cada um tem o seu papel e tudo se completa na natureza. Sim, e essa é a perfeição. E os filhos têm que encontrar isso dentro e não fora. E quando a senhora falou da roupa suja e encontrar dentro e não fora, a gente pode também, né, usar essa frase, dizer assim, ó, roupa suja se lava em casa, dizendo que a casa da gente é o corpo físico. Pois é, filho. Exatamente. Fia é um peto velho também, né, filho? É, nego velho, balanço. Porque nós aqui, para fazer o trabalho, nós tem que ter essa consciência, senão desanima, né? Meu Deus do céu. Acaba desiludindo, né, com a humanidade, né? Sim, você fica desiludido. Pois é. Então precisa ter essa consciência de que é passageiro. Tudo vai passar, filho. Até o agora tá passando, né? Isso é inevitável, né? E isso também é disciplina, né? Disciplina, né? Disciplina. Vovó Cambinda, Cambinda é. Vovó Cambinda é de Guiné, lá, lá, lá, lá. Vovó Cambinda, Cambinda é. Vovó Cambinda é de Guiné, sentada no topo, pitando cachimbo. Meu filho. Salve, tudo bem? Tudo eu sei, filho. Tudo bem, graças a Deus. Vem conversar um pouco hoje? Com a permissão de Oxalá. Ô, sabe quem tá falando com você, filho? Quem é que tá falando comigo? Quem que o filho acha que é? Eita, minha Nossa Senhora. É uma preta velha. Isso. Já acertei bastante, hein? 50%, filho. Os outros têm, o filho vai ver quando a gente conversar. Oh, meu Deus. Então tá bom. A senhora tá vindo da onde agora? A senhora vive aí no mundo espiritual, não é mesmo? Eu tô vindo lá de Aruanda, filho. De Aruanda? Isso. Entendi. E para a senhora Você chegar, como? conhece a Aruanda? Eu vou para lá de vez em quando, viu, vó? Pois Mas só é. que mas só que eu não lembro a hora que eu volto, né? É, mas o pessoal que trabalha nos terreiros tem que entender que a Ruanda mora no coração de cada um, viu? Ou então aí eu vivo lá, vó. Pois é. Nossa. Mas assim, falando desse assunto então, se Aruanda mora no coração de cada um, Como faz para as pessoas visitarem essa Aruanda? Primeiro, sim, tem que entender que a Aruanda é um local muito bonito, de muita paz, muita luz, e que por se acessar a Aruanda, tem que começar através do amor, da caridade e principalmente através do discernimento, do conhecimento espiritual. A Luanda é repleta de jardim, cheio de flor, cheio de luz, mas a Luanda mora no coração de cada filho. Agora, Ô, Pois vó, é. que barulhão é esse, vó? Depois fitira aí, né? Não, deixa pro povo aprender a ter paciência, vó. Ah. Não é bom, vó. É uma vicissitude, vó. Isso aí é para testar, sim, a paciência. Sim, graças a Deus. O que que seria da gente se não fossem os nossos problemas, né, vó? Pois é, os fiachos dos problemas são problema. Mas os problemas são a solução. Tá certo. Graças a Deus. Eu fiquei sabendo que o menino mora perto de um aeroporto. Das vezes passa um avião bem pertinho e faz o barulho aqui. Vamos todos aí tendo paciência e podendo aí colher o ensinamento. Ô vó, eu queria perguntar à senhora assim. Quando a gente fala de Aruanda e de ir até Aruanda, a senhora disse que está no coração de todos e ensinou como chegar lá desse jeito. Mas. Na colônia espiritual de Aruanda, através de projeção astral, é possível chegar? Sim, filho, é possível chegar. Mas só que por se chegar lá, tem que mudar o pensamento e tem que mudar a vibração, né? Nossa. E como que muda o pensamento e a vibração? E aí? Como é O que que eu acabei faz? de falar? É, o amor. Pois é. Isso aí é o passaporte para entrar em Luanda. Mas por curiosidade não entra, não? Sim, tem muito trabalhador lá. O pessoal está trabalhando o tempo inteiro. Você acha que curioso, que não quer trabalhar, vai ter atenção de alguém? Você tem que entender que o trabalho é o tempo inteiro. Não é só trabalho de socorrer, não. Trabalho também de ensinar igual você está fazendo. Olha. Tem trabalho então, hein, vó? Muito trabalho? Tem muito trabalho. Vai levar uns anos ainda aí para chegar no 1%. Mas assim, e se a pessoa que tá ouvindo diz assim, ah, mas eu quero ir para Aruanda, eu quero porque eu gosto da Aruanda, ouvi falar tanto de Aruanda, eu quero fazer uma projeção astral. A pessoa que tá séria nesse propósito, o que que a senhora sugere, vó? Eu sugiro fazer o que eu falei lá atrás. Sugiro trabalhar o coração, praticar o amor, praticar a caridade. Daí, os mentor, né, vai pegar na mãozinha e vai levar para conhecer. Tá certo. Então, parece que a senhora está querendo explicar o seguinte: onde existir o merecimento, existe o acontecimento. Sim. Tem que entender que o astral é vibração. Vibração. Para levar, como é que ele leva a vibração? Praticando bem a caridade, expressando o amor. Isso é o passaporte para Luanda. Que bonito. Mas assim, às vezes uma pessoa ou outra comenta, olha, você já foi para Ruanda e tal. Por que que a gente não lembra, avó? Tem muito filho que durante a noite o subconsciente fica pensando nos desejos material. E aí o filho acaba dormindo e fica pensando naquilo, nos desejos. Ai. Tem que tomar cuidado com isso, porque isso aí acaba adoecendo a carne, sabe, filho? Nossa. Acaba adoecendo a carne através da frustração. Ixi. Tem muito filho que os desejos não é realizado e acaba se frustrando, né? Sim, isso acontece. E aí fica preocupado, fica triste, perde a paciência, briga com o outro. Mãe. Então, se você quer ter uma projeção astral limpa, tem que começar a trabalhar por aí. A espiritualidade, para conhecer ela, tem que ter muita paciência e dedicação. Mas uma das virtudes que ajuda muito, que vocês falam muito aí na Terra, é o autoconhecimento. Você sabe o que é autoconhecimento? Conhecer a si mesmo. Pois é, conhecendo a si mesmo, vocês conhecem quem? Ah, conhece o Criador. Exatamente. O que você é? Co-criador. Pois é, você se conhecendo como co-criador, você Isso. vai para qualquer parte do universo, né? Do universo, vó? Pois é, do universo. Então a senhora falou paciência e dedicação. Sim. Para a espiritualidade funciona nesse tripé: paciência, dedicação e autoconhecimento. Falta disciplina também, né? Ai. Falta disciplina, né? Tem que colocar. Tem, porque se não tiver disciplina, a mesa cai, né? Como é que vocês vão se autoconhecer se você não tem disciplina? Como é que você vai ter paciência se você não tem a disciplina de ter a paciência? Mas Vai vó, marcar trabalho espiritual, marca tudo errado, né, filho? Né? Aí o negócio não acontece, não anda pra frente, né? nossa, mas vó, e quando a pessoa assim joga a culpa nos outros, ou às vezes nem é que joga, é que acontece mesmo, a pessoa do nada assim fica sem vontade, daí fala assim, ah, eu tô macumbada, tô macumbado, e então como é que eu vou ter condição de ter paciência e dedicação dentro de uma situação dessa? O que Peto Velho fala? Ah lá, ensina pra gente, vó. Como superar isso? Pois é, a primeira coisa que o Chico tem que fazer é fazer uma oração, né? Sim. Tem muitos fiéis que não fazem oração, né? Né? Oração, filho, né? É só falar com a boca não, viu? É falar com o coração. Quando você fala com o coração, você eleva a vibração. Elevando a vibração, as coisas ruins não chegam perto, né? Mas para ter isso tem que ter disciplina, porque quem não tem disciplina não aplica esse conhecimento não, viu? Não aplica, vó. Não, não aplica não, faz tudo errado, viu, filho? Acaba acordando de manhã, acaba já pensando mal dos outros, acaba julgando, acaba xingando, fica reclamando, e isso faz o quê? Isso abaixa a vibração. O que eu vim falar aqui para você hoje, para quem está ouvindo, é sobre o papel da vibração. Vamos ver, vó. Aprender a trabalhar com vibração. Como é que se trabalha com a vibração, vó? Ó, toda vez que você fala mal, julga, xinga, toda vez que você não pratica as coisas que Cristo falou, o que que acontece? Você abaixa a vibração. Então, você acaba atraindo não só os espíritos, viu? Como todo mundo fala aí, mas atrai também as situações, viu? Olha. Situações destrutivas, coisas negativas, e atrai também doença para o corpo. Toda vez que o filho tem pensamento bom, que acessa o anda dentro do coração, que acessa essas forças que habita no espírito, traz luz. E a luz tem um papel muito importante nas vibrações acima dessas que vocês conhecem. Porque um espírito de muita luz, ele não fica visível para quem está numa vibração abaixo. Não é verdade, filho? É assim que a gente aprende, vó. Exatamente. O que que acontece? Ó, você acorda de manhã, faz as orações, entendeu? Sim. Eleva a vibração, E o que que acontece? As coisas ruins não te enxergam. Então, os inimigos passam na sua porta e não vê sua casa. Aí o que que acontece? Vai roubar a casa do vizinho que não faz oração, né? Nossa, mas aí a gente tá fazendo uma maldade pro vizinho, né, vó? Então, filho, você tá orando, não tá? Tá certo, vó. Tem que fazer o O bem. ladrão tá na rua, não tá? Tá. O vizinho tá na vibração do ladrão, não tá? Tá. Então, é o ladrão em comunhão de energia, de vibração com o vizinho. Então, o vizinho abre as portas. Não é as portas físicas, é as portas mental. Entendeu? Sim, e o ladrão não precisa ser sempre um ladrão físico, né? Não, pode ser ladrão também de energia, né? É, ou também tem aqueles ladrão que rouba o sonho da gente, né, vó? Tem também os ladrão, né, que rouba energia. Tem muito papo cheio no mundo aí hoje, sabe? Nossa. O que mais tem? Olha para as pessoas hoje aí. É. Tem muito papo cheio para esse povo aí. Prato, a senhora fala comida em abundância? É a energia, né, filho? Como é que você chama? É prana. Tem Ah, o muito prana. prana, né? E aí o pessoal baixa a vibração, né? E aí, não é só os espíritos que roubam energia, não. Tem ambiente também, sabia? Não sabia, vó? Ambiente que rouba energia é? Pois é, tá quando você entra na casa dos outros, que você fica fraco, Ai. tá com as molezas? Sim. Pois é, o ambiente tá roubando energia. A senhora, por falar nisso, a senhora sabe que eu tenho notado quando eu vou na casa de alguém e tomo a água que já está ali no bebedouro, eu sinto assim uma tonteira às vezes, uma Pois tontura. é. Se Sei tá por quê? por que que acontece isso, vó? Olha só, filho. Não tô falando de energia de vibração, né? Olha, tamo, tamo. Ó, no ambiente de casa que tem comunhão, que tem bondade, que faz os estudos, que pratica o autoconhecimento, a disciplina, o que que acaba gerando nesse ambiente? Não é uma energia boa, positiva? Sim, uma paz, uma tranquilidade. Pois é, no ambiente que tem as energias destrutivas, o que traz? Traz o desespero, o desequilíbrio Exatamente, as doenças também, né? e as doenças. É doença física, não, doença mental também, viu? Mental e energética, né? Energia emocional também, viu? Sim, E a água, filho? Ela é um excelente condutor de energia. Então a água puxa tudo o que acontece no ambiente. Ixi, vó, agora ninguém vai mais beber água na casa dos outros. Pois é, filho. Tem casos aí que é pesado, né? Nem a gente que pedir luz entra, né? Quando a gente entra, tá tudo escuro. Mas Yes. filho, tem uma técnica, né? Igual vocês falam, para limpar a água. Tem, vó? Tem. Na casa dos outros? Na casa dos outros, qualquer lugar. Como é que é, vó? Os filhos pegam um copinho de água, põem a mão e fazem uma oração. Eleva o pensamento na luz. E emana essa luz através do coração. Faz assim, ó. Eleva o pensamento na luz. Imagina essa luz descendo. Irradiando no coração, põe essa mãozinha na água e pede para aquela luz limpar. Que a água fica limpinha, limpinha, docinha. É, pode fazer. Vou fazer, vó. Que dá até a mandinga boa. Mas é uma forma de se perceber pela sensação, quase que fisicamente, a diferença que tem entre a casa da gente e a casa da outra pessoa. Pois é, Pela água. pois é. Se você quer descobrir como são os habitantes daquela casa, bebe água que você vê. Na hora, vó. Bebe água que você vê. Se você sentir mal-estar, pode saber. Se você sentir luz, alívio, pode saber que tem coisa boa ali. Passado. Então, vó, mas assim, não acontece um problema quando vocês vão numa casa que está tudo escuro, com a luz de vocês, vocês não forçam uma mudança de estado de ser do ambiente por conta da luz de vocês? Ou vocês continuam numa alta vibração? Esse a gente tem que baixar a vibração, né? Para influenciar. Então, a gente baixa um pouco a vibração e vai iluminando bem devagarzinho. Devagarzinho, vai intensificando, elevando. E aí, quando vê, foi, né, filho? Sim, entendi. O trabalho é sutil. Olha. Pode chegar assim de uma vez, sabe? É. Porque senão aí tem gente que vê, assusta, né? Esse nego velho ali, que é isso? A gente chega de mansinho, tá? Nossa. Eu tava ouvindo você e o Cavaco conversando outro dia falando de incorporador. É. Pois é, filho. Incorporador de peito velho, sabe como é que é? Como é que é, avó? É mansinho, mansinho, calmo, né? Entendi. Olha o seu peito velho, como é que vem? Ele não Vem devagarzinho, vó. vem devagarzinho? Pois é. E os que estão ouvindo nós aí também, vai começar a perceber isso. Olha. Porque o peito velho chega devagar, chega manso, chega conversando, chega conquistando, e depois que vai no ponto, né? Oh, meu Deus. E então, vó, a senhora, no que diz respeito assim à mediunidade, a senhora acha que também, igual a senhora falou antes, tudo que vai lidar com a espiritualidade tem que ter paciência, dedicação, disciplina para alcançar o autoconhecimento. Sim. Até na mediunidade. Pois é. Tem muito médio aí bom, sabe? Que não tem isso aí. Ah. Aí acaba pegando, né, os espíritos brincalhão, como vocês falam, né? Sim. E aí os espíritos brincalhão passam a brincar com os médios. Os médios viram um joguete na mão deles. Ai, ai, ai. Dependendo da casa onde os se frequenta, né? Os espíritos de luz fica só observando para o médio aprender. Tem muito médio aí que tem uma disciplina tão grande, filho, e tem tudo para ser um médico bom, tem tudo para ser um cavalo bom, um trabalhador. Médio bom não é o que tem o caboclo tal, o preto velho tal, não. Médio bom é o que tem a vibração boa. Vibração boa ajuda a trabalhar melhor. A gente chega mais fácil. A gente intui mais fácil. A gente encaixa no aparelho com mais facilidade. Mas para isso acontecer, o que que tem que fazer? Tem que estar com a vibração boa. Não é verdade? Sim, assim mesmo. E mas como é que faz para ficar com a vibração boa, avó? Como é que faz para ficar com a vibração boa? É a oração, vó? Aí nós voltamos lá na questão inicial sobre a Wanda. Eita. Tem que acessar a Wanda no coração. E como é que acessa a Wanda? Com a caridade, com amor. Até para fazer caridade tem que ter disciplina, meu filho. Até para isso, vó? É para isso tem que ter disciplina. Nossa. Eu marco com você aqui, né? E fazer esse trabalho. E o filho. O cavalo é porque a gente sempre tá aqui, né? Ah. Desculpe. Ixi. Como é que nós vamos fazer caridade? Não dá, vó. Não dá, né, filho? Não dá. Pra fazer obra tem que ter disciplina. Mas não é só disciplina física, não. É disciplina mental também. Tem que ter na mente pra parar de ficar pensando coisa ruim. Pra ficar de jogar coisa ruim nos outros. Um pensamento, sabe? Nossa. Isso também é fazer caridade. Caridade consigo, porque você não vai adoecer o corpo, e caridade com o outro. O amor nasce da caridade. Porque quando você é caridoso com o outro, você está libertando, você está ajudando. Você não está julgando, você está libertando o outro. E o amor é libertador, né, filho? Graças a Deus, vó. O amor é as asas, igual dos anjos. O amor, para praticar amor, tem que ter disciplina também. Ô, vó, tudo tem que ter disciplina e a pessoa vai acabar ficando sem a religião, vó. Pois é, filho. E para que serve a religião? O certo mesmo, eu acredito que muitos vão dizer assim, que a religião serve para salvar a alma. Pois é, filho, mas quando você vai no terreiro, não tem os preceitos? Tem que seguir, vó. Os preceitos servem para quê? Para disciplina. Sim. Tem um horário para começar o trabalho, não tem? Tem. Não tem os preceitos antes de começar o trabalho? Tem. Não tem os preceitos de fazer oração, cantar os pontos? Sim, senhora. Não tem os preceitos de chamar as linhas? Sim, senhora. Isso é o quê? Disciplina. Disciplina. A religião vem mostrar esse aspecto. Porque senão fica tudo espalhado. Né? Daí não tem horário. Porque os encontros religiosos é um encontro, um ponto de luz para que todos foquem e recebam aquela luz. E recebendo aquela luz no horário tal, no dia tal, na linha tal. É tudo na disciplina. Vocês acham que disciplina é coisa ruim, né? É muito rígido. É porque vocês são muito indisciplinados. Só Nossa. por causa disso. Aí, pode falar. A disciplina, filho, organiza todo o universo. Vocês não têm 365 dias por ano? Tem. Então, e se o universo for indisciplinado e resolver ter 400 dias por ano? Vocês Ixi. vão se perder, não vão? Vai dar um problema em algum lugar, vó. Olha as estações do ano. Não tem os tempos? Tem. Olha as fases da lua. Não tem os tempos? Tem tudo os tempos, vó. O ciclo do sol. Não tem os tempos? Tem. Isso é o quê? Disciplina. A disciplina serve para coordenar. Porque senão fica tudo muito perdido, filho. Então perceba que até no universo tem disciplina, né? Nossa, é. Pois é. Já imaginou se não tivesse disciplina, filho? Eita, ia ser um caos, hein, vó? É igual os voadores que estão passando aqui, né? Sim, os Que não tem aviões. os horários para sair? Tem, tudo horário, mano. Para voltar? Tem. E se você pega um voador no horário tal e não cumpre? E você marcou um compromisso? Você não está prejudicando o compromisso? Tá prejudicando, vó. Pois é, tem que ter disciplina. Mas e quem, vó, quer buscar a religião assim, ó, e falar assim, eu só quero que a minha alma seja salva e eu só faço o que eu gosto? Pois é, filho. Os filhos acham que muitas vezes essa religião vai salvar, né? É, ué. Você vai lá, não tá bom? Pois é. Tá bom se você achar que tá bom. Quando você acha que só fazer isso tá bom, quanto de energia que está se pondo nesse momento? Será que você está lá presente? Ou você está lá só de corpo? É uma troca, parece, né? É uma troca e também uma indisciplina e um desrespeito para quem está ali sério. Porque se você está ali por estar, tem gente que tá por tá. E aí, as energias de quem tá ali por vaidade, por orgulho, e para achar que vai ser salvo, É. acaba atrapalhando os trabalhos dos outros. Então, tem que ter muita atenção, viu? Tem que ter muita responsabilidade. Principalmente com o próximo. Porque quem vai num lugar religioso tá buscando luz. E quem tá buscando luz, tá buscando também amor. E para você mostrar amor e distribuir amor, você tem que estar ali 100%. Se você não tiver 100%, não acontece a magia, filho. E a magia dos terreiros, da religião é essa. É trazer a fé no coração. É trazer o amor. E isso a gente encontra nesse local. A gente não encontra em qualquer lugar, não, né? Não, vó. Pois é. Sabe por que existe religião? Por que que existe religião, vó? Pois é, para distribuir luz, para distribuir amor e também para disciplinar os filhos. Tem muito filho disciplinado que se você não falar que aquilo lá é pecado, vai pintar e vai bordar no mundo, né? Não vai, vó. Vai. Vai cometer barbaridade, né? Essa barbaridade que a senhora fala não é o pintar e bordar, é o exagero enquanto estiver nas suas atividades, né? Pois é, filho. Quanto mais luz o espírito tem, mais disciplinado ele é. Repara, até os Exu que vocês ficam falando mal aí, acho que você não, né, filho? Aí eu não, graças a Deus, mas já falei também, viu, vô? Exu é disciplinado, filho. É, né? Tanto é que se você for meter uma coisa para ele, ele cobra. Ai. Mas por que que ele cobra? Porque é disciplinar. Disciplinar e chamar a responsabilidade. Porque tem muito seja aí, né, que promete as coisas, não cumpre, não paga. Então por que que prometeu? Então tem que aprender a fechar a boca também. E não falar qualquer coisa. Tem que falar e prometer se realmente for se comprometer. Quando um filho vai entrar numa casa, vai entrar no terreiro ou em qualquer religião que vai se dedicar, o que que o dirigente faz? Pergunta, é isso que você quer? É, pergunta mesmo. Você quer isso? Quero. Quando você fala quero, você está se comprometendo. E aí quando eu falo de compromisso, para muito é pesado, né? É. E aí, quando não tem compromisso, tá bonito, né? Tá achando bonito. Mas quando tá lá dentro na roda lá, né? E o tempo tá quebrando lá, né? Por indisciplina também, né? Aí o jogo vira, né, filho? Vira, a mesa vira. Vira. Então o contato, filho, repetindo, quando você tá em Aruanda, você está na luz, você está no amor. A Luanda está dentro, não está fora, não. A Luanda é um lugar muito bonito, mas está dentro. E a chave para acessar a Luanda é o amor, a caridade e a disciplina. Né? Sim. Então, vó, essas vão. Às vezes as pessoas ouvem a avó falando assim e fica com medo de entrar na Umbanda porque daí achando que não vai deixar mais sair. Não é assim, né, avó? Muito pelo contrário, filho. A Umbanda liberta. A partir do momento que você está em harmonia com o Criador, você não precisa mais da religião. O que é religião? Religar, né? Religar ao Criador. Essa história que a Umbanda ou que a outro candomblé pende, isso aí não é verdade, isso é história para botar medo no si e também para chamar responsabilidade. Porque se você entrar no trabalhador, tem que ser corpo, alma, mente e espírito. Como eu disse, o trabalho é 100%. Não precisa ser assim o tempo inteiro, mas pelo menos ali você tem que trabalhar de coração. A Umbanda não escraviza ninguém. A Umbanda liberta. Liberta a consciência. Tem muita gente que tem medo dos espíritos, né? E aí conhece a Umbanda e passa a conversar com eles, né? Aí vai entrando em contato com o plano espiritual, vai conhecendo os amigos espiritual. Quando vê, tá estudando, tá trabalhando, tá despertando o interior, tá se conhecendo. Isso é o quê? Isso é libertação. Então não tem que ter medo não, viu, filho? Mas tem que decidir se é isso mesmo pra você. Porque se não for, é outra coisa, né? Então, quando tá acontecendo trabalho espiritual, a gente tem que ter muito amor. Tem que estar ali pela caridade. Tem que estar pelo outro. A gente não tem que estar ali por causa de si. Porque tem muito trabalhador que tá ali por causa de vaidade, por causa de orgulho. E tem que ter muita atenção nisso, filho. Porque quem vem buscar a luz não tá buscando vaidade e orgulho, não. Não quer saber disso. Tá buscando a luz. Tá buscando o amor. E aí é que tá a responsabilidade. Fala, filho. Vó, a senhora falou um pouco antes sobre às vezes vir um espírito brincalhão e tomar a frente do guardião numa hora de uma incorporação. Como é que faz para evitar isso, vó? Aí nós voltamos lá atrás, né, filho? Vibação. Como é que eleva a vibração? Já falei, né? Já falei de disciplina. Vocês acham que tem fórmula, né? A forma é uma só, orar e vigiar. Essa é a forma perfeita. Né? Você conhece outra forma melhor, filho? Não conheço não, vó. Mais simples que essa não tem, né? Mais simples não dá, não. Pois é. Tá aí. Isso aí é o guardião mais forte que tem. Muita gente, vó, fala assim, eu não, eu, minha mediunidade está se desenvolvendo, está aflorando, mas só que o espírito não me apaga, então eu não estou incorporado. O que que a senhora tem a dizer a essas pessoas, vó? Vou voltar lá atrás. Preto velho, quando vem, vem devagar, vem de mansinho, né? Depois vem de ver, né, filho? Olha só, nós começamos lá atrás devagar, não começamos? Foi. E agora eu tô encasquetando aqui, né? Pois é, Tá. se eu encasquetasse logo de começo, os filhos nem ouvi, né? Os vídeos aí, né? Pois é. Imagina um espírito, então, cheio de luz, com muita força. Vem e pega o médium que não está preparado de uma vez. O que que acontece? Dá um choque, vó. Pois é. E o médium vai ficar com medo. Vai. Daí vai travar de uma vez, não incorpora mais. Nunca mais, vó. Pois é, fica com medo. É. Trauma. Então, tem que ter confiança, tem que deixar o trabalho acontecer aos pouquinhos. E aí, aos pouquinhos, passo a passo, vai ganhando confiança. E quando vê, já foi. Mas olha, porque por conta da própria disciplina, muitas das pessoas, inclusive eu mesmo, não gosta de dizer que está incorporado somente quando está recebendo intuição da entidade. O que que a senhora tem a ensinar para essas pessoas? Humildade. Olha. Se não está incorporado, não está incorporado. Simples. Você não é obrigado a estar incorporado, não. Para trabalhar, para servir, não. E outras formas de servir também. Servir através do pensamento, da boa vibração. servir ajudando as entidades que está trabalhando, servir mantendo a disciplina no trabalho. Tem muita gente que não tem essa humildade de falar, hoje eu não vou conseguir trabalhar. Hoje eu estou aprendendo. Eu quero aprender a trabalhar com a minha entidade. Quero entrar nessa luz. E aí, que isso faz? Aumenta a vibração, né? Aumentando a vibração, a entidade que trabalha com você vai se chegar mais fácil. Olha que simplicidade, filho. Ao invés de ficar se cobrando, sinta a entidade. Sinta o que ela quer, qual a mensagem, o que que ela tem para falar. Será que ela tá ali do seu lado para te proteger? Será que ela tá ali para você se acostumar com a vibração dela? Será que ela não tá se chegando de mansinho? Porque tem muito fio que incorpora muitas vezes, nem sabe que tá incorporado, né? Então, essa é a minha pergunta, avó. Quando que a pessoa vai saber? Agora eu estou incorporado. Na verdade, você vai saber quando tá incorporado. Quando você não saber que está corporado. Consegue entender a analogia, filho? Acho Porque que sim, mas preciso explicar mais, quando você está incorporado, você não controla. avó. Quem está contigo que controla. Vai direcionando ali. Isso. Quem vai trabalhar é a entidade. E não o cavalo. O cavalo é instrumento. Então, muitas vezes, o médico quer ter o controle da situação. Por isso que eu falei, você incorpora quando você não sabe que incorpora. Porque não é você, é o espírito. E essa é a analogia. Você não tem que controlar. Deixa. Deixa vir. Deixa acontecer. E assim, então, quando você vê, está incorporado. Entendi. Tem gente que acha que vai incorporar e vai sair voando por aí, né? Mas não é assim não, filho. Tem gente que acha que incorpora e vai enxergar a parede, né? Por trás, né? Tem que esquecer essas coisas aí. Não, mas tem gente que acha que depois que incorporado vai sentir a energia da entidade e a entidade vai fazer, por exemplo, falar as coisas que ela não queria falar. Pois é, filho. Quando você acha que a entidade vai falar o que você não queria falar, você está controlando. Olha. É muito sutil, né? Olha lá. É sutil isso. Você não tem que controlar. Deixa acontecer. Deixa fluir, como vocês falam. Esquece. Deixa falar. Deixa gritar, deixa assoviar, deixa acontecer. A gente tem que controlar, na verdade, filho. Tem que estar no controle da consciência. Quando é os espíritos, chofedor, está querendo vir. Sim. Aí você controla. Entidade de luz nenhuma vem na Terra para forçar alguma coisa, ou para dizer, ou controlar. Entidade de luz vem para ensinar e aprender. Vem para transmitir luz. Deixa a luz manifestar. Deixa a luz jorrar. Deixa a luz acontecer. Não controla. Deixa a luz te controlar, deixa a luz se fundir com você agora. E quando a luz, você tá com ela fundido, você e a entidade estão numa comunhão, numa sintonia tão grande quanto o universo. E esse momento, quando isso acontece, é muito bonito. Não tem palavra para descrever isso, né? Nossa. Essa sintonia tão grande. É igual dois irmãos que se amam muito. Quando você experimentar isso, você vai entender o que é Umbanda. Como é bonita a Umbanda. Mas essa beleza também é traidora. Porque existe a tentação, filho. Não. A tentação é você achar que aquilo ali é brincadeira, que tá ali para festar. A Umbanda é festa, é paz, é amor, mas também é disciplina pro seu espírito. É disciplina, aliás, né, filho? Porque o espírito é luz, né? É disciplina para você. Você sair de casa para cumprir o horário, deixar de consumir alimento determinado. Você está se educando. E aí o que que acontece, filho? Por que que eu falei tanto disciplina? Por que que eu falei, né? E aí? Quando você tem disciplina, você não adoece. Você não fica jogando, né? Praga nas costas dos outros. Não fica julgando. E fica praticando o amor. 24 horas por dia, isso é luz e amor. Mas quando eu falo isso aqui, parece um cenário muito distante para vocês, né? É, parece utopia para a maioria. Sim, é normal, viu, filho? É. Isso. Nós compreende isso. Vocês às vezes fica se cobrando muito, né? Fica se exigindo muito. Essa cobrança aí não é uma disciplina boa. E aí depois que você se para de se cobrar, você relaxa, né? Até o zombo fica mais solto, né? Pois é, isso aí não é disciplina boa não, viu? É um exagero, né, vó? É exagero. Até mesmo nas casas, tem casa que tem exagero, né, filho? Tem casa, vó. Que exagera. Mas é porque que eles ficam trabalhando ali, precisa. Precisa? Porque é muito indisciplinado. Então vai trabalhar num lugar com muita disciplina. A partir do momento que você vai elevando-se, o trabalho espiritual começa a fluir de uma forma mais fácil. Sabe por quê? Por quê, vó? Porque não tem tanta regra. Olha. Não tem tanto princípio. Não tem tanta técnica, né, filho? A única técnica é o amor. E o amor não tem fronteira. Então, vale a pena, filho, trabalhar muito. Vale a pena disciplinar-se. Porque tudo isso é passageiro. Porque o espírito, ele é livre. E você também é livre. É só elevar a vibração e acessar o Wanda dentro do coração. Tem muito filho que nasce na família que o pai e a mãe é muito exigente, né? Por quê? Porque o espírito dele precisa dessa reforma. Precisa. Precisa levar, às vezes, sabe? Uma chinelada no bumbum. Pra aprender a não tacar pedra na casa do vizinho, né? Nossa. Pra não aprender no futuro a não prejudicar a sociedade. E acima de tudo, a não se prejudicar. Então cada um tá no lugar que precisa. Cada um tá na família que precisa. Você, filho, que tá me ouvindo também, você nasceu no lugar que precisava para fazer esse trabalho hoje, né? Pois é. Cada um está onde precisa, cada um teve aonde precisava. Para chegar lá na frente e fazer o que tem que ser feito. Nossa. Então, filho, não tem que reclamar, não, tem que agradecer. Tem que ajoelhar, dobrar os pés, dobrar o joelho e rezar, filho, agradecer. Agradecer pelo aprendizado, agradecer pela luz. Porque o aprendizado, muitas vezes, não é fácil, né? Não, muitas vezes O aprendizado, muitas vezes, é na dor, né? O que é o peito velho, né? Peito realmente, levou chicotada, né, filho? realmente Mas tem uns que não, né? Mas o folclore, né? é Ensina isso. sim, sofredor superou as dificuldades. Pois é, filho. E batalhou. Insistiu e amou. E se libertou, né? Sim. E depois que se libertou, nós estamos voando por aí, né, filho? É, graças a Deus. Isso é a liberdade. Tem que suar, filho. Não é a liberdade, tá? De ficar preso aí, acorrentado, não. Tem muita gente que tá preso a dogmas. A crenças destrutivas. Tem muita gente presa no passado. Tem muita gente preso porque não perdoou o outro. Isso é o verdadeiro cativeiro. O cativeiro não tá fora, não tá dentro. Olha. E para você se libertar, é só dentro. Só dentro. Só dentro, filho. E aí, você nasce no lugar que você precisa, né? Para você se libertar. Então, quando uma pessoa assim vai pedir uma ajuda para um preto velho e espera que o preto velho, a Pombogira, ou Exu faça as coisas para a vida dela ir para frente. É o jeito certo de buscar ajuda? Olha, filho, pro trabalho acontecer, tem uma lei. E qualquer um espírito de luz que for contra essa lei, não é da luz. Sabe qual lei que é? Olha aí, a lei do amor. Não, filho. A A lei. permissão tem que vir lá de cima, né? Como você diz, né? Ah, entendi. A permissão vem de cima, filho. Vem de Oxalá. Se Oxalá não der a permissão, ele não pode fazer nada, né? Então parece que para tudo que vai se fazer no mundo espiritual tem uma organização Tem. que acontece antes do fato se manifestar. Tem. Então vamos dar um exemplo. Esse encontro que a gente teve hoje, como que foi da hora que a senhora ficou sabendo até hoje? Pois é, filho. A proposta era fazer outro, né? Com o outro, né? É, sim. Mas só que o nego velho tava aqui, né? E tava acompanhando as conversas. E o senhor Veludo também, né? Sim. Então, você pediu pro filho pedir autorização, né? É. Quando for assim, filho, pede autorização do alto. Porque a luz que vem do alto encaminha tudo. Oh, meu Deus. Porque para fazer esse trabalho aqui hoje, tem gente assessorando aqui. Nossa, vó. Tem muita aqui do lado. Ah. Tem a Dona Rosa Vermelha, Ah. que o Exu do Lodo, Ah. que está nos acompanhando, e o seu Zé Pirinta, guardando aqui o ambiente. Nem onde você está. Mas perceba, para esse trabalho acontecer, eu volto novamente a pisar. Tem que ter disciplina e comprometimento de todo mundo, né? De todo mundo. De todo mundo, é o conjunto. Por que que tem gente chorando, vó? Porque tem gente chorando? É. Chorando aonde, filho? Ah, a senhora disse que tinha gente chorando aí. Não. É o comprometimento de todo mundo. Todo mundo tem que estar comprometido. lutar vai acontecer. Entendi. Eu ouvi errado. Mas essa permissão, ela vem lá de cima. Lá de cima, né? Vem lá. Então ontem conversando com eles, eu pedi a ele, ó, peça autorização às suas entidades para o Exu Veludo, vamos falar com ele. E aí a senhora não estava aí. Tava trabalhando em Wanda, filho. E aí, daí foram lá chamar a senhora? Pois é, vocês acham que vai voando, né? Pra chamar, né? É, ué. Mas não é assim, não. O negócio é um pouco diferente. É muito mais simples que vocês imaginam. E é porque vocês estão na carne, né? Acham que tem que pegar ônibus, né, filho? Pra chegar lá, mas não precisa, não. Não precisa, né, vó? Você quer estar lá, você já tá. É diferente no plano espiritual, né? Sim. É igual teleportar, então, vó. Sim. Pra fazer esse trabalho aqui hoje, tem É. outras hierarquias, sabe, de luz, Tem. que preparou esse encontro, preparou as falas. Quando eu tô falando aqui com você também, eu tô recebendo essa luz. Tô recebendo essa intuição. Nossa. Existe todo um conjunto trabalhando Sim. para que isso acontecesse. E é muito bonito o trabalho, filho. É muito bonito esse trabalho. Todo mundo trabalhando. Todo mundo 100%. Nossa. É Sim. porque se o Exu não tiver 100% ali, né? O que É. que vai acontecer, né? Eita. Daí o trabalho não acontece, né? E o Exu tem disciplina, viu, filho? Tem, vó. Tem disciplina, trabalhador. Nossa Senhora, acessória aqui os trabalhos no plano espiritual. Sem Exu não faz nada, né? Não faz nada, vó. Faz nada não, tem trabalho sem Exu não. Então, quem que tá aí de Exu é o seu do lodo. Exu do Lodo e a Rosa Vermelha. Tem Rosa outros vermelha. tem aqui também. Como? Tem outros aqui também. Tá certo. E daí o pai Joaquim de Angola que tava aí ontem, ele foi lá na Aruanda e falou com a senhora. É, filho, a gente trabalha junto, né? A gente trabalha junto, mas não foi, não. Nós tava junto. Em pensamento, né? O que vocês acham assim, né? Já ouviu falar de tela mental, filho? Como? Já ouviu falar de tela mental? Tela mental, já. A tela mental do filho pode estar em outro local e assistindo o que está acontecendo lá, né? Mesmo sem você estar lá, né? Mas isso daí não é invenção da imaginação fértil? Né não, filho, porque no plano espiritual é diferente, né? Você sente a diferença? No plano espiritual as coisas ficam mais vivas. Então muitas vezes a gente está trabalhando em um lugar, mas está em outro também. É. Nossa. Mas isso aí a gente não comenta muito não, porque não pode, né? Não pode. Mas daí a senhora recebeu e aí a senhora teve que falar com o superior da senhora? Sim, não precisei falar, sabe por quê? Porque o universo é tão perfeito, tão sincrônico, que esse encontro de hoje já é para acontecer. Estava programado antes de você nascer. Na Meu casa. Deus. Vou repetir, estava programado antes de você nascer na carne. Nossa, faz tempo, vó. Pois é, filho. Faz tanto tempo que dá nem para contar nos dedos, né? Mas só que a senhora já sabia disso? Ou a senhora ficou sabendo ontem só? Não, filho, eu já tava sabendo antes de você se encontrar. Antes de você se conversar. Muito antes. Entendi. Tá certo. E a senhora é a vovó Cambinda? Sim, sou a vovó Cambinda. Vovó Cambinda. Qual que é, vó? Essa linhagem representa o quê? Olha, filho. Sim, vovó Cambinda trabalha na linha das almas, como vocês falam, né? Na linha das almas? Na linha das almas, né? Olha só, eu trabalho muito nos rios, sabe? No passado, eu lavava as roupas no rio, né? Nas energias de Oxum. Então, quando vovó Cambinda vem para a terra, ela tá trabalhando com a energia das águas de Oxum. Ao mesmo tempo que vovó Cambinda traz aconchego, né, no colo, então eu te abaço, te trago carinho. Quando você está no meu colo, filho, eu começo a falar aquilo que você precisa ouvir. Teve uma vez, filho, vou fazer atendimento no moço e vovó Cambinda pediu para ele para lavar as roupas. Por que que eu pedi para lavar as roupas? Para ver o nível de disciplina dele. E aí? O moço não lavou não, eu voltei. E falei, lavou, moço? Não lavei não, vó. E eu falei para ele então, pois é, filho, tá vendo a indisciplina? Tá vendo como é que você abre as portas pro negativo? Porque o moço prometeu muita coisa antes de nascer, sabe? Foi. Prometeu também para a esposa. Prometeu pro filho. E aí, se não tá firme ali nos propósitos, as coisas ruins pega, né, filho? Pega, vó. Pois é, então, essa linha aí das águas, ao mesmo tempo que ela acalenta, ela vem mostrar que as coisas é um ciclo, que é o ciclo das águas. É o ciclo que se tem, por exemplo, nos oceanos, né, filho? E eu trabalho na linha de Iemanjá também. Por isso que às vezes eu puxo as orelhas mesmo. Porque tava a energia da mãe, né? Olha. Mãe puxa a orelha, não puxa? Puxa, puxa a orelha. Tem que puxar. E trabalha também na linha de Ogum. Nossa. Porque Ogum é que dá a firmeza. É que dá as tomadas de decisão. Muitas vezes os filhos tá com dificuldade para tomar a decisão. Então nós traz a linha de Ogum, a linha do fogo, a linha do ferro, para os filhos ter firmeza para tomar decisão. Não é decisão do emprego, decisão da namorada, não. É decisão de crescimento, decisão de transformação, decisão da expansão interna. Tem outras linhas também que nós trabalhamos, viu, filho? Tem que aprender, porque aqui no plano espiritual a gente está sempre aprendendo. Olha. Está sempre tendo escola. E isso que nós estamos fazendo aqui é uma escola, sabia, filho? Sim, uma escola. Escola, é o estudador. Então eu estou aprendendo também, viu, filho? Tem um orixá que rege a linha da vovó Cambinda? Olha, filho, depende muito da linha que você está trabalhando, né? Se for na Umbanda esotérica, nós temos a linha de Orimá, né? Sim. Na Umbanda popular não tem, né? Não tem. Tem a linha das almas, né? Das almas, mas daí seria o que? Oxum? Pois é. Daí na linha da Umbanda popular é Oxum. Ah, entendi. Trabalha muita energia das águas. Oxum e Iemanjá. Sim. E, mas então, podemos dizer que assim, então, em geral é Oxum, mas daí vai de cada preto velho e a linha de trabalho dele. Sim. Entendi. Você já viu que tem uns peto velho que acende uns toca azul? Pois é. Tá trazendo energia de manjar, né? Já viu uns peto velho que acende uns toquinhos verde? Verde, Oxóssi. Pois é, às vezes tem um caboclo ali do lado. Por exemplo, a gente está conversando aqui, O seu pé na banca tá aqui do lado. Olha. Tá aqui também a ser chorando. Então, Nossa. às vezes, tem umas mensagens que vovó Cambinda faz, que é por intermédio dele também. Olha. É uma equipe, filho. Nossa. Nós trabalhamos junto, cada um cumprindo o seu papel, cada um cumprindo o ciclo. É igual os elemental, né, filho? Os elemental da terra na terra, do ar no ar e por aí vai, né? Imagina se os elemental do fogo resolveu queimar, né, os elemental da terra, confusão que vai dar. Não dá certo. Não dá, é um ciclo. Sim, cada um tem o seu papel e tudo se completa na natureza. Sim, e essa é a perfeição. E os filhos têm que encontrar isso dentro e não fora. E quando a senhora falou da roupa suja e encontrar dentro e não fora, a gente pode também, né, usar essa frase, dizer assim, ó, roupa suja se lava em casa, dizendo que a casa da gente é o corpo físico. Pois é, sim. Exatamente. Fia é um peto velho também, né, filho? Ei, nego velho, balanço. Pois é, filho. Mas é que nem a senhora falou, deve ter muitos amigos aqui comigo ajudando também, né, vó? Ah, sempre tem, filho. Tem não, vó? Tem que ter. Tem que ter. E o pessoal, sabe, filho? Que trabalha com espiritualidade, tem que ter essa humildade de entender isso, porque Sim. sozinho o trabalho espiritual não acontece, não. Não. E quando você marca de fazer um trabalho, tem muito ser que vai assessorar aquele trabalho. Olha. Aí você marca e desmarca. Não pode. Pois é, a indisciplina, né? É. E aí não acontece trabalho. É. E daí quando vai acontecer, aí até pode vir aqueles brincalhões, né? Porque já tá num outro. Tá na outra vibração, né? Tá na vibração deles, né, vô? Pois é, filho. Porque muitas vezes a gente pensa uma coisa muito bonita, muito profunda, mas tem que ter humildade de dizer que pode muito bem ter vindo do nosso preto velho, não é não, vó? Pode ser inspiração, né, filho? Oh, meu E Deus. vocês são muito inspirados o tempo inteiro. Tanto pelas coisas boas quanto as coisas ruins, né? Negativo. Não só espírito, viu, filho? Energia também, tá? Energia também, vó? Energia também. Pode ser. Quando a senhora fala assim, espíritos afins se aproximam, além de entidades da Umbanda que estão aqui nesse encontro aqui do meu lado ou do lado do menino aí, a senhora vê outros espíritos? Sim, filho, tem mais. Tem muito mais. A senhora pode citar um ou outro para a gente ter uma ideia? Olha, tem um espírito que sem ele a gente não consegue trabalhar, que é Ogum. Ogum fica de ronda, né, filho? Pois é, filho. Quando Ogum tá de ronda, pode saber que tá acontecendo trabalho. Trabalho sério. Trabalho sério. Ogum tem que estar rondando para trazer as energias de proteção, para trazer as energias de seriedade. Você já viu algum rindo, filho? Não. Pois é, né? Mas tem que ser assim mesmo, né? Às vezes dá uma risadinha ou outra, né? É. Mas sempre mantendo a seriedade, né? Sim, é, Então tem a que. energia de Ogum traz muita seriedade. Traz muito conforto, traz muita proteção. Tá Quando certo. Ogum tá do seu lado, o filho sente muita proteção, sente confiança. Quando algum transmite essa energia para você, você se sente assim e você passa então a vibrar nessa frequência. Vibrando nessa frequência, você está protegido. Oh, meu Deus. Esse é o ensinamento de algum, né? Que bonito, né? E quando então a pessoa tem Ogum e Iemanjá, vó? Como é que fica essa combinação aí? Pois é, fiado, as duas linhas se casam, né? É? Ogum cuida de Iemanjá e Iemanjá cuida de Ogum. Cuida, a senhora fala, complementa. Sim. Tem que proteger as águas, né, filho? As águas trabalhar, né? Porque se não tiver água para purificar, qual que vai ser o papel de Ogum? Se não tiver aspedeia para proteger, qual que é o papel de Ogum? Se não tiver os Ogum do vento, que trabalha com Yansan, qual que é o papel de Ogum? Entendi. Um depende do outro, filho. Mas é. Cada um se complementa. É igual os elementos. Entendi. Mas assim, a gente estava citando mais ou menos assim, vou, além das entidades de Umbanda, Ogum, os pretos velhos, os Exus, tem mais algum espírito nos assessorando hoje? Pois é, filho. Tem uns espíritos aí que são espíritos planetários. Eita. São outras formas de consciência. Esse espírito planetário, você chama ele de orixá menor. Ou chama de chefe de falange, né? Esses espíritos planetários, aqui vocês dão um nome para ele, né? Sim. Porque aqui eu venho como Cambinda. Olha. Mas só que tem a falange de Cambinda. Tem. E tem a Cambinda, que você chama de chefe de falange, né? Sim, chefe de legião. Que é uma outra consciência, que coordena todas as outras consciências. Não é que ela é mais evoluída, não, viu, filho? Não é? É porque ela precisa ter essa consciência maior para assessorar outras Cambindas. Ah. Precisa. É um cargo de trabalho. É uma necessidade. Nossa. Então, Ah, entendi. quanto mais você vai evoluindo no caminho espiritual, maior vai sendo a sua responsabilidade. Mas as pessoas pensam que chega no céu e não faz nada. Pois é, filho, aqui o trabalho é tanto que para tirar um tempinho para conversar com você, tive que anotar na agenda. Tem Mas que é uma anotar. brincadeira, viu, filho? Sim, é brincadeira. Por falar em agenda, avó, a gente tá chegando perto do fim aqui agora. Como é que a senhora tá de tempo? A senhora já vai sair daqui a pouco ou pode expandir para mais uma hora com a senhora? Vamos ficar mais um pouquinho. Um pouquinho só, né? Tá bom, então. Então, vó, explica pra gente aí. Esse ditado aqui que a gente pegou aqui, roupa suja se lava em casa. Explica com as suas palavras o que que isso pode dizer também, vó. Roupa suja se lava em casa. O que que se pode entender disso? É o seguinte, filho. A sujeira tá dentro, não tá fora. Para você trabalhar o seu interior, é só você. Mais ninguém, filho. Só você pode tomar a decisão. Só você pode mudar e transformar agora. Se você não tomar a decisão agora de se transformar, de mudar, não é Peto Véi que vai te mudar, não. Não é Exu que vai mudar você, não. Até para a gente trabalhar, tem que ter permissão. A gente não pode forçar ninguém a nada, não. Nossa. Então, roupa suja se lava em casa por causa disso. Você dá permissão para as coisas boas virem e para as coisas negativas também entrar na sua vida. Você é responsável. Você é que lava sua roupa e você é que suja. Nossa. Você é a transformação. Você é a destruição. Não culpe os outros e nem muito menos as vidas passadas. Porque isso é desculpa esfarrapada para ficar no comodismo, para ficar na dor, para ficar murmurando. Tem que levantar, meu filho. Erguer a cabeça e encaminhar. Tem que lavar a roupa suja. Tem que lavar uma por uma. Eu não falei lá pro moço lavar as roupas dele. Quando eu falei isso pra ele Falou. não entendeu. Ai. Lavar a roupa é uma metáfora, né, filho? E ele falou assim, eu tenho muita roupa. Eu falei, eu sei, filho. Eu sei que você tem muita roupa. Mas tem muita roupa. Mas por que não lava uma? Vamos começar por uma. Vamos começar a eliminar, né, o pensamento negativo. Depois vamos para outro. Depois vamos para outro. E assim vai, né? E assim vai, minha avó. Quando vê, lavou tudo, né? Oh, graças a Deus, vó. Mas tem que começar, viu, filho? Tem que começar por algum lugar, né, vó? Tem que começar por algum lugar. E depois que começou, disciplina, dedicação e paciência. Pois é, filho, pra lavar a roupa é assim, né? Nossa. Pra lavar a roupa é assim, é disciplina, é força, é paciência. E Se assim. tiver. Se não tiver isso aí, as roupas não lavam. Nossa. E a senhora viveu na terra mesmo como escrava? Olha, filho, na minha vida passada que eu tive aqui na Terra, a última foi na Grécia. Na Grécia. Na Grécia. E a senhora lavava roupa? Naquela época lá, nós fazíamos um trabalho diferente. Tem uma iniciação interna que só você pode fazer com você. Porque o verdadeiro mestre está dentro, não está fora, não. Já aprendi isso lá, já, senhora. Sim. Por isso que nós falamos que para lavar a roupa, né, se lava em casa, né? Porque as iniciação também é dentro. Não adianta o mestre chegar aí na tua porta, bater e vambora e você não vai, né? Não vai. O mestre não vai te obrigar, não. E a senhora sabe que uma coisa eu achei interessante nisso. Por exemplo, a gente pode ter quanto conhecimento for. Se a pessoa que vem perguntar, vamos dizer picareta, vamos dizer uma pessoa zombeteira, brincalhona, que não está com nada, ela não colhe nada do mestre. Não corre, filho. Não corre e ainda espalha discórdia. Mas só que as palavras do mestre têm tanta luz que faz os espinhos virar rosa. Oh, meu Deus. A rosa não tem espinho, Tem. mas é bonita e cheirosa, né, filho? É. Pois é. É sim. Essa é a mensagem da rosa para a humanidade. Da Rosa. É, cada planta tem a mensagem. Então, vamos aproveitar a oportunidade, vó. Pergunta se a dona Rosa Vermelha não quer passar uma mensagem também para a humanidade. Vamos ver aqui. Pergunta se ela não aproveitar aqui. Rosa Vermelha fala que o momento que a humanidade está passando agora é um momento igual um turbilhão. Tem muita coisa sendo sugada, muita coisa saindo para fora. Tudo aquilo que estava escondido está começando a aparecer. Sabe por que está aparecendo? Porque vocês têm esses meios de comunicação agora. Esse meio de comunicação, vocês espalham as coisas mais fácil. É verdade. As coisas não ficam mais no canto, né? No escuro. Isso, é igual vocês pegar aquele travesseiro, sabe? De pena, subir lá na montanha e jogar e espalhar. Então o momento de agora é de espalhar. Espalhar a luz, espalhar o conhecimento. E aquilo que vocês acham que é negativo, não se assuste, porque isso aí também é ilusão. Que a negatividade tá na roupa suja. Nossa. Quando você lavar essa roupa, você não vai ver mais negatividade. Você vai ver só mensagem de amor. Oh, meu Deus. Você vai ver que tem ensinamento por cada acontecimento. Porque nós aqui, né? É ela falando, viu, filho? É vermelha, viu? Sim. Porque nós aqui, para fazer o trabalho, nós tem que ter essa consciência, senão desanima, né? Meu Deus do céu. acaba desiludindo, né, com a humanidade, né? Sim, você fica desiludido. Pois é. Então precisa ter essa consciência de que tudo é passageiro. Tudo vai passar, filho. Até o agora tá passando, né? Isso é inevitável, né? E isso também é disciplina, né? Disciplina, né? Disciplina. A mensagem é disciplina. Rosa Vermelha também fala que atualmente tem muitos filhos com dor emocional. Isso aí tá espalhado para tudo que é lado. Nossa. É porque tem dor emocional? Por quê? Eu volto lá no começo. E os desejos não foi correspondido. O que não foi correspondido? Os desejos. Ah, os desejos. Você quer uma coisa, quando acontece, fica revoltado, né? Guarda a mágoa. Critica, guarda a expectativa. Não tem que guardar a expectativa, não. O amor liberta. Nossa. O amor liberta o outro, o amor deixa o outro livre. Para isso. Mas vocês não estão preparados ainda para isso, né? Mas vão estar. Vão estar em breve, porque energia de Iemanjá tá varrendo. Mas essa energia das águas é uma energia transformadora. Quando teve lá o tsunami, qual a mensagem que estava por trás, né? A mensagem é: vocês se uniram, refletiram e passaram a observar coisas que antes não observava. Isso é o despertar da humanidade. Isso é o despertar da nova consciência. E Rosa Vermelha fala: não adianta você esconder as coisas daqui para frente, porque tudo que está escondido vai ser sugado para fora. Rosa Vermelha. Não esconde do outro, porque o outro vai descobrir. Porque a vibração de hoje é essa. E isso é o quê, filho? É a quebra das ilusões. Sim, é o mundo transformando-se. E a outra realidade. Porque você não vai conseguir esconder mais os pensamentos do outro, né? O outro vai começar a ler seu pensamento, né? É, daí que eu quero ver, Pois é, e aí, no começo, né, vai ter aí as revoltas, vai ter a decepção, mas daqui a pouco harmoniza. Harmoniza, né? Tá certo. Agradeça por mim, viu, vó? Por favor, a Pombogira Rosa Vermelha. Ela também mando um beijo pra você, viu, filho? Oh, que gostoso. Tá certo. Recebido. Então, vó, pensando aqui no, na finalização, a senhora pode passar aí uma última mensagem para as pessoas que estão buscando assim esse conhecimento e querem colocar em prática, mas muitas vezes não encontra disciplina, motivação para ter a paciência e a dedicação necessária? A mensagem é o seguinte: primeiro, você vai cuidar do seu coração. Porque se o seu coração tiver ferido, tiver cheio de lágrimas e de sofrimento, você vai acabar descontando esse sofrimento nas costas dos outros. Quando o senhor batia no peito velho, escorraçando, descontando toda aquela raiva, toda aquela dor que tinha no coração dele. O Peto Velho entende isso e por isso que nos perdoa. Porque aquele que está agredindo hoje tem muita história de sofrimento, tem muita dor por trás. Então você pega o seu coração, faça carinho nele, envie mensagem de luz, de amor, enche o seu coração com coisas boas, com positivismo, com muita luz. Quando você começar a tratar o seu coração, Você vai tratar as pessoas de outra forma. Você vai tratar a vida e o cosmo de outra forma. E isso vai revolucionar a tua vida. Porque é no coração que está a Ruanda. É no coração que está a vida e a morte. É o coração que distribui e bombeia o sangue. Mas é no coração também que bombeia e distribui a energia vital. Energia vital é vida. Então cuida da tua vida. Cuida do seu coração. Cuida de Ruanda. Que as portas vão abrir para você. Quando você abrir as portas do seu coração e cuidar bem, fazendo a limpeza, das roupas, limpando o mental, limpando o emocional, cuidando do seu coração. Quando você começar a cuidar do seu coração, você vai encontrar o verdadeiro amor da sua vida. E esse amor não está fora, não. Esse amor está dentro de você. Esse amor, ele vai irradiar e vai cobrir todo o planeta. E você vai começar a fazer caridade com os outros e vai se sentir tão bem que vai ampliar cada vez mais esse trabalho de caridade. Não é verdade, filho? Graças a Deus, vó. Não é verdade que eu tô falando? É verdade absoluta, vó. Você sente isso, né, filho? Sim, no caso, sim. Continua aí, firme e forte. Você que tá ouvindo também, dá o primeiro passo aí. Oh, minha avó. Graças a Deus, viu, minha avó? Muito obrigado a senhora ter vindo, aceitado esse convite aí para ensinar a gente tanta coisa bonita, vó. Pois é, filho, eu agradeço também. O pessoal também que está trabalhando junto agradece. Ficamos muito felizes de poder passar as mensagens, trazer o carinho, puxar as orelhas, né? A gente não vem arrancar as orelhas, ninguém vem. Tá? Porque Só. nós temos muito amor por vocês. Tá bem? Qualquer coisa, sempre peça para Oxalá. Para abençoar os seus caminhos, para abençoar as vitórias. Que as coisas vão caminhar. Nossa, graças a Deus então, vó. Ô, minha avó. Então tá bom, vó. Até uma outra oportunidade, se assim Oxalá permitir, com a senhora ou com qualquer uma das outras entidades que aí se encontram, ou entidades que aí não estão, mas poderão nos ajudar aí com o conhecimento, viu? Tá bem, meu filho. Que Oxalá abençoe vocês tudo. Traga muita luz, muito amor e disciplina, viu? Disciplina, vó. Disciplina. Pode deixar, vó. Vovó Candinda, Candinda é. Vovó Candinda é dignela, lalaiá. Vovó Candinda, Candinda é. Vovó Candinda é dignela, sentada no topo, pintando cachimbo. Pro mal também, sentada no topo, pintando cachimbo. salve todos os compadres da Umbanda. Salve o grande Exu Viludo. Exu! Ninguém pode comigo, eu posso com tudo. Lá na encruzilhada ele é seu, Exu Viludo. Ninguém pode comigo, eu posso com tudo. Salve, tudo bem? Você queria falar comigo? Você é o seu Veludo? Isso. Seu Veludo. Vai ter outra oportunidade, viu? Como? Vai ter outra oportunidade. Vai ter? Não é agora, não. Não é agora? Mas vai ter. Ô, seu Veludo. Que bênção tá aí o senhor aí incorporado. Quando tiver a oportunidade, então a gente conversa com o senhor. Mas no dia de hoje tem alguma mensagem que o senhor quer passar pra gente? Daqui 3 luas eu volto. Tá. Pra passar a mensagem. Tá bom, seu Veludo. Salve. Boa noite. Salve, salve o grande Exu Veludo. Oh, louvado seja Deus. Salve, Exu Veludo. Salve sua banda. Salve suas forças. Tudo bem? Edgar. Hum? Você já voltou, meu querido? Voltei. Tá bom, então. Como que está se sentindo? Tô bem. Bem. Como é que é? Canalizar. Normalmente no final dos diálogos eu pergunto aos médiums para que aqueles que estão ouvindo possam aprender mais também. Quando você, enquanto você estava incorporado na vovó Cambinda, como você se sentiu? Ué, primeiro que foi uma das incorporações mais fortes que eu senti até hoje. Nossa. Porque veio com bastante força, assim, de perder bastante consciência. Uhum. Depois tem que ouvir para recordar aí. Uma coisa que lembra é muita disciplina, né? Isso dá para lembrar. Acho que todo mundo guardou isso. E é muito bom, muito gratificante, sabe? É dormir bem, descansar bem depois. Oh, meu Deus. E depois, quando veio o seu Veludo, como que você se sentiu uma grande diferença de energia? Sim, porque a energia do Exu, né? É uma energia mais terra, né? Então, quando o Exu Veludo, por exemplo, ele trabalha muito com o elemento da magia da terra, então sinto mais chão. É uma incorporação mais direta, né? Uhum. Mais rápida, assim, mais firme também. Entendi. Tá certo. E nessa jornada sua, há quanto tempo você já incorpora entidades espirituais? Então, como eu te falei, né? Ah. Quando a gente tava conversando, faz uns 3 anos. Ah. Mas eu acho que antes eu incorporava e não sabia, né? Que desde criança se manifestou o fenômeno mediúnico comigo. Uhum. E via coisa, sentia cheiro. Enfim, a infância foi um pouco complicada, sabe? Você via os espíritos? Via. Você conversava com eles? Conversava. E fala uma... Já aconteceu na sua casa você falar, mamãe, fulano tá aqui, mamãe, ciclano tá aqui. Sim, sim. Constantemente. Hoje nem tanto, sabe? Mas... Uhum. Mas qual foi a vez que você viu um espírito que foi mais marcante na sua vida? Olha, teve uma vez que eu tava em casa e vi uma luz muito forte na sala. Eu devia ter uns 6 anos. Ah. E eu vi um espírito de tanta luz que parecia um anjo, assim, com asas. Nossa. Uma luz tão forte que eu tive que colocar, assim, a mão, né, no olho, assim. Parecia um sol aquele espírito. Eu chamei minha mãe, mãe, tem um anjo aqui. E aí ela, cadê meu filho? Aí eu voltou, mais lá, né? Nossa. E Tá me... experiência. E uma coisa interessante, que eu acho que é uma dica que pode ajudar bastante os médiuns, é que tem muitos espíritos, tanto guardiões quanto outras linhas, né? Que nos acompanham desde criança. Então teve alguns Exus, algumas entidades que se aproximaram perto de mim. E eu sentia, eu recordei na infância quando eu senti a energia deles. Algumas. Ah, entendi. Então, isso quer dizer, às vezes um tipo de comportamento seu que você teve durante a vida inteira tem mais a ver com aquela entidade que você vai incorporar. Por exemplo, o João Caveira. Tem uma vez que eu sonhei com ele quando eu era criança. Mas eu fiquei com medo dele. Fiquei com muito medo. Medo. É feio, né? Quando ele veio, quando ele veio assim, no terreiro, ele falou, né? Lembra da infância? E voltou lá no passado. Nossa. Eu falei, ah, então tá aí, então. Teve o Preto Velho também, que eu senti ele muito perto de mim, cheguei a sonhar com ele. Ele se aproximou e falou, ah, lembra daquela época? Então a gente sente uma certa afinidade com amizade muito forte com a Entendi. entidade. Sim. E a dica então que você deixa para os médiuns é Preste atenção na energia dos seus espíritos amigos, que eles trazem uma energia de familiaridade, de amizade. Quando é um espírito desconhecido, diferente ou trevoso, você desconhece aquela energia. É muito diferente. Tá certo, então. Olha, quero agradecer ao seu tempo, a caridade aí tá passando, sendo instrumento da espiritualidade para a gente poder colher esses lírios, né, que são esses conhecimentos, viu, Edgar? Eu que agradeço pela oportunidade de ser instrumento, também de participar desse projeto tão bonito aí que está sendo desenvolvido. Oh, graças a Deus, muito obrigado. Diálogo com os espíritos, com certeza, em nome de todos que assistem e que ouvem. Agradece aí aos espíritos, não só a você, mas também aos espíritos aí, tanto do seu lado quanto do meu, que programaram, direcionaram e organizaram tudo isso para que acontecesse de uma forma tão maravilhosa, viu? Tá bem. Obrigado a todo mundo também. Obrigado e até breve. Até breve. Tchau. Tchau.